Aqui agora não apresenta mais alguns instantes para decolagem ou trajetória. Atenção. Juliette Sierra, livre decolagem pistão no 7, vento 030 graus, 4 nós. Eu gosto que o November Whisky está pronto. Firma. Realidade de ingresso, reposta a linha de pronto, pistão no 7, octa November Whisky. Torre, hotel Juliette Serra, para o sol. Hotel Juliette Serra, decola no 5-1, controle no 208. Salvador, boa, Azul 4234, aproximando ponte cara 10, pronto. Azul 4234, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 040 graus 7 nós. A linha de decolar pista 10, Azul 4234. É. Eu vou abandonar o negócio, não vai abrir? Prossiga. É, e a nossa aqui no 4 4 está autorizado, reposto para reingresso na pista 17. Azul 4234, decola 53, controle no 208. 208, bom dia. Cursinho? Tá autorizado, chama na Oscar para ingresso. Autorizado de ingressão, Oscar, reporte para ingressão pistão. Um no site. Autorizado, reporte alinhado e pronto pistão no site. Oscar, não me abriu o uísque livre e decolagem pistão no 7, vento 0 no 0 grau 5 nós. Oscar, November Whisky, TQ00. Controle da 0.8, confirma o transponder alocado? 5113, é 5513? Confirmo, 5513. Gente, 208, obrigado, boa. táxi, reporto Ponte Carapapá, é o seu nome. Bom dia, Azul 4981 estabilizado, DLS X-Ray. O Azul 4981 continua próximo sem Flora, está ali. Guardando, 4981. Autorizado ingresso, reporta aliás pronto para o 4981 autorizado pouso no 0.0030 graus 039. Esse pouso no zero. Zulu 90, autorizado a Golfs 35, 0030 graus, 049. base 07, controle em 120, décima 8, não piloto de buraqui. 08, Salvador, boa, 3304, passou onde a serra baixada travada. Salvador 3304, vento 040 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 3304. Salvador, Guardião 01. Guardião 01. Em Itapuã, que eu sou retorno para pouso, Pátio do Gré. Visual com tráfego final 190. Guardião 01, retaguarda tráfego final 10, autorizado agilizando o aproximação. Reporte solo controlado, vento 040 graus, 069. No segundo tráfego, 10 milhas na carteira 10. Visual com tráfego, sem interferir, cliente que é autorizado, pouso o pátio do Braga. Oi, Salvador, bom dia, o Azul 2775, estabilizado no lock da pista do Mozart. Azul 2775, continua a aproximação, informa a pista ali. É, 277. O Guardião 05, desconsidera a autorização de prosseguir. Aproxima pista 35 após o táxi a baixa altura. Reporte sobre o CD5, Guardião 05. 01, abortando, subindo direto para o 4GS, seguindo para a cabeceira 35. 2 Salvador, bom dia, o azul 2796, ponte espera da 1-0 para você. 2796, mantém a ponte espera aguardando. Vai manter a posição, 2796. 3304, salão 21, direita, salão 21, salão 1. Direita 21, ano até 3304. O 405, pois, pairado sobre o 35, autorizado o táxi, baixa altura, 44. 019, leve, baixa altura. Azul 2775, 20030 graus, 069, autorizado pouso, visto no zero. 201 no corte de frequência, considerando só os 22. Azul 27. Considerando. Oi, Salvador Rio, 981. 981, continua a aproximação e informa a área que está livre. Apenas após o segundo tráfego na final, já está uma milha de externo. Ok, sim. Brasil da Cidade. Direita, solo 2-1. Direita, 2-1, tráfego. E o 981, 20050 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso. 9811, com trem baixado, trabalho. Azul 2796, após 09, final, no zero, autorizado nenhum, até pista no zero. Gente, após o pouso da aeronave, está na final, autorizado alinhar e manter, não no zero, azul 2796. 98 no 1, Solos 26, direita Solo 21 décima 1. Obrigado, 21 1, obrigado. Azul 2796, 0050 graus, 059, autorizado a colar, pistão 0. Livre decolagem, azul 2796. Táxi após ponte espera da OSC em número 1. Autorizado o táxi após a 7073. Marinha 7073, está na escuta? O Marinha 7073 na escuta? Marinha 7073 na escuta? Marinha 7073, na escuta? Índio General, você podia tentar fazer uma ponte aí, tentar chamar o Marinha 7073? Aguarde no aeronáutico, a aeronauta já sobre o campo, tá pouso rodando aqui no setor norte. Na autorizado ali, mantendo o teste. Nokia, November Alpha. Na outra aguarda pra decolar de Mato Grosso. Aguarda, Matheus. Torre de Salvador, passar Romeu Hotel José de Serra. Hotel José de Serra, tá presente, cruza o campo, prossegue ferrando o vento pela direita ao nosso 7, utilizando o cruzamento do campo. Ok, chamando ele para o cruzamento do Hotel José de Serra. Índia Alfa, após decolar de mantém pro hotel no 1000 pés, 2040 graus 059, autorizado a decolar, já não sei. Decolagem, após decolar de mantém pro hotel no 1000 pés. Oi, Salvador, bom dia, passageiro 2223, tá chegando, espera da rua 0, tá pronto. Passageiro 2223, autorizado a linha decolar, pista no 0, 2040 graus 069. Afirmativo, autorizado alinhamento, decolagem 1202223. Alfa, decolado aos 4-0, você correu do axé, controle 2-0-8, está livre da restrição de Mateu Proger. Vendo a restrição, controle 2-0-8, em 19 grau. O Papa Romeu, hotel José de Serra, no cruzamento da 1-9. Hotel José de Serra, autorizado pouso, pistão 1-7, 20-0-50 graus, 0-5-9. Hotel José de Serra. Da corrida passageiro 2223. Então, são os 4-2, autorizado táxi 4-4, no coche de tranquilo. Torre, bom dia, tem 3859, final da 1-0. 3859, 0 graus, 069, autorizado pouso, pistão no 0. Ele pouso, pistão no 0, tem 3859. 3849, flaus 45, direita sol, 2-1-1. Direita 2-1-1, flaus 3859. Salvador, 4-2-7-0-4, no curso de localização. 4-2-7-0-4, reporte está entre chegando.